Preparem seus ouvidos, pois a partir de agora, você vai sentir o que é pressão sonora de verdade. Está na área, açafeiro número 1 do som automotivo. Número 1 do som automotivo. Safeiro agressiva. Safeiro agressiva. O paredão que espanca a concorrência. Se achar a mamãe é fácil, quero ver vocês baterem assim. Safeiro agressiva, fazendo seu organismo tremer. E aí, rapaziada? Tem mulher que é gostosa. Tem mulher que é cheirosa. Tem mulher que é maneira. Tem mulher que é arteira. Tem mulher que me excita. Mulher que só instiga. Tem mulher que é bandida. E tem mulher que é chata pra caralho. Tá de liga, isso me irrita, me rasteia. E nas mixagens, DJ Victor, incomparável. Aplica, agressiva, fazendo seu organismo tremer. A novinha toda meiga, foi sentado na piroca, começou a ver estrela. A novinha toda meiga, a novinha toda meiga, foi sentado na piroca, começou a ver estrela. Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo. Ela não quis entender. Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê. Brisou na minha XJ e gostou da minha CB. Tá olhando pra meiota, já vou logo te... Safeiro agressiva. Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Chegou no rolê, ela que gosta de causar. E se percebe, pode crer, que você olhou, vai te mostrar. Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para e quebra. E quebra demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para e quebra. E quebra demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ Victor, DJ Victor, DJ Victor, sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapeca. Então pode trazer elas, dá um trato, põe no peligosa, na linha cancela. As coisas de família, certa que minha meta na favela é só pegar minha perversa que eu sou aço, aço, estando de canela que eu sou aço, aço, estando de canela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na ban, solta na ban, solta na ban. Pega, bota na tcheca, depois solta na ban. Pega, bota na tcheca, depois solta na ban. Saveiro, agressiva. Toca na pista, toca na favela. O paredão que espanca a concorrência. Nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra o santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. Sai fora. No ritmo do tum, ela vai jogar o bumbum. O batata tá tocando, ele enlouquece qualquer um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E nas mensagens, DJ Victor, incomparável. Vai jogar o bumbum. O batata tá tocando, ele enlouquece qualquer um. Vai devagar, sou gostoso. Devagarinho que não arranja. Aqui na vida estou com foda. Vai com louca de troca. Vai devagar, devagar, sou gostoso. Devagarinho que não arranja. O copo é só na ponte, depois termina no sexo. O copo é só na ponte, depois termina no sexo. O copo é só na ponte. E ela foi pro baile funk e levou duas amigas. Em cima do salto 15, ela dançou nas inimigas. Engatilhou a polpa no chão. Três vezes ela bateu, palminha. Palminha. Saveiro agressiva, a Saveiro número 1 do som automotivo. A minha balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora, quando arrastam a mina. Que venha a chuva. Seu organismo treme. E nas mixagens, DJ Victor, incomparável. The sun is rising, the sky is bright. Together we burn like sunny.

mixagens. DJ Victor, incomparável. Fazendo seu organismo tremer. Thank you. fazendo seu organismo tremer. Into my eyes, girl, and fall in love. Yeah, I can be your genie and rock your world. The best thing in my life, girl, is when you smile. I never let you go. Nas mixagens, DJ Victor, incomparável. Tico Dale. Saveiro número 1 do som automotivo. Agressiva. Saveiro agressiva. A Saveiro número 1 do som automotivo. Pancadão volume 1. Up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, don't wake me. E nas mixagens, DJ Victor, incomparável. Don't wake me. Veiro agressiva, fazendo seu organismo tremer. Assaveiro número 1 do som automotivo. Fleeting moment lasts forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regret anymore. Me doei. mixagens. DJ Victor, incomparável. Incomparável. Diga pra mim, eu tô cansado de você falar de mim. Se quer alguma coisa, então diga pra mim. Eu tô cansado de você falar de mim. Paredão que espanca a concorrência. Fala pras amigas que eu sou sua paixão. Que encontro no mundo não existe, não. Mas quando está comigo é só decepção. Diz que eu tenho outro e deixo você na mão. Coloca na internet que sem mim não vai viver. E quando está comigo tá cansada de sofrer. Se sente alguma coisa, então diga para mim. Se quer alguma coisa, então diga para mim. Eu tô cansado de você falar de mim. Se quer alguma coisa, então diga para mim. Eu tô cansado de você falar de mim. Se quer alguma coisa, então diga para mim. Eu tô cansado de você falar de mim. Se quer alguma coisa, então diga para mim. Nas mixagens, DJ Victor Incomparável. DJ Victor. Agora escute o que eu vou dizer desta canção. Assumo que te amo e não tô perdição. Para já com isso, você tem que me assumir. Se sente alguma coisa, então diga para mim. Agressiva. Se quer alguma coisa, então diga pra mim. Eu tô cansado de você falar de mim. Se quer alguma coisa, então diga pra mim. Eu tô cansado de você falar. Veiro número 1 do som automotivo. aconchegado, vem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela. Fala pra ela, vocês baterem assim. Só ver o agressiva fazendo seu organismo tremer. Paredão que espanca a concorrência. Você desce.